6 e 2. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todo santo sábado, a partir das 18 horas, na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcante. Mixagens de músicas velhinhas, dançantezinhas, gostosinhas, escolhidas a dedo para você curtir o sabadão, para tornar o seu sabadão melhor, né? Esse início de noite aí, a não ser que você esteja conferindo num podcast, no dia e hora que quiser. Bom, a edição de agora vai começar com o DJ Bobo. Now give me a beat. sindicato que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, tem direito a converter-se em manhã de domingo. Mixagens DJ Marcandi. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas. Que os girassóis terão direito de abrir-se dentro da sombra. E que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem. Que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a coraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. E a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor. Fica permitido cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco. Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes e caminhar pelas tardes com uma imensa vergonha na lapela. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Thank you. Orinoco Flow. Olha aí o Miguel Falabella com o Estatuto do Homem, é bacana. Ainda DJ Meme Sun is coming up. DJ H, I like it. DJ Bobo, Keep on Dancing, começou o Flash House de hoje. Que não fica por aqui não, mas você vai ficar aí, sabe por quê? O segundo bloco tá bacana pra caramba também. Então, segura a onda aí, meu amigo. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Várias profissões se dedicam a salvar vidas, mas você não precisa seguir uma delas para se tornar o herói de alguém. Dando sangue, você doa vida também. Se você tem entre 18 e 60 anos e pesa mais de 50 quilos, procure um hemocentro. O Brasil necessita de 5.500 bolsas de sangue por dia. Uma hora da sua vida pode significar a vida inteira de alguém. 6h32. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Taylor Dane.

It's our occupation. We're a dancing nation. We keep the pressure on every night. Every time, every time. Explanations are complications. We don't need to know the where or why. Why? Believe us, we ain't never gonna be us. of nations causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I see the fight get dull. I'm not gonna spend my life in the cold. problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. Well, every day my confusion grows. Michael Jackson, Black or White. Mellie King, Respectable, Dead or Alive, Babe, Don't Say Goodbye. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Taylor Dane, Tell It To My Heart. Tá aí o setlist todinho do segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais uma hora dançante aí pra alegrar o seu sabadão, pra tornar o seu sábado melhor, ok? Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje também. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Anybody out there who can hear me? I'm stuck inside a nightmare. It's never ending. Some days I'm fine, other days I have trouble breathing. Is there anybody out there who can hear me? Cause I don't know where to go, what to do. Maybe I'm out of my mind, but I think I've been like this forever. Maybe I don't understand, I'm just not as put together. Cause in my put my head on your shoulder. Is there a way above the surface? Cause I've been sinking for a while now. And every time that I pulls me back into this shitty town, and I don't know where to go, what to say. Yeah, yeah. Maybe I'm out of my mind, but I think I've been like this forever. Maybe I don't understand, I'm just not as put together. Cause in my put my head on your shoulder. I've been like this forever. Maybe I don't understand, I'm just not as put together. 'Cause in my head on your shoulder. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. I'm tighter than a wire. It's something that you do to me. I run away like Mercury. And I know you think it's rough when you're trying to patch us up. And I see, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad natured, or maybe I'm young. shadows flee. Illuminate me now. Set me ablaze on my ways. Help me somehow. Radio broadcasting has come to the future. Radio broadcasting has come to the future. Riosol Radio. Riosol Radio. We'll be right back.